uma jovem enfermeira foi transferida para o departamento onde ficavam os doentes desenganados, em coma, inconscientes. É o que se chama de unidade de tratamento intensivo. Aquela parte do hospital tão triste, onde quase ninguém pode entrar. Os pacientes ficam o tempo todo ligados em máquinas. Dependem de máquinas para respirarem. Dependem de tudo e de todos para continuarem vivos. E a jovem enfermeira começou a trabalhar ali. E foi impactada com tanto sofrimento. Uma doente chamou muito a atenção dela. E os próprios médicos lhe disseram: essa mulher, você tem que virá-la de meia em meia hora, porque senão o sangue vai empoçando embaixo no corpo e cria muitas feridas. Sempre lembre-se disso. Vire a doente, não deixe-a numa única posição. Que era uma mulher assim de meia idade, que tinha sofrido um derrame fatal. O tronco principal do cérebro estava entupido. E aquela mulher, de fato, estava totalmente inconsciente. Essa jovem enfermeira até chorava de tristeza de ver tanto sofrimento. E no seu íntimo dizia para Deus: oh, meu Deus, nunca permita que isso aconteça comigo. Eu prefiro que o Senhor me leve. E ela continuava fazendo o seu trabalho. Uma enfermeira mais experiente disse para ela: minha filha, olha aqui. Você tem que colocar os tubos, as sondas, alimentar, virar, trocar, sem se envolver emocionalmente. Porque esses doentes não sentem nada. E você não pode ficar trabalhando e chorando como você está fazendo. Isso até faz mal para os doentes. Ah, a senhora acha? Lógico. Faça a coisa com mais profissionalismo. Porém, a jovem enfermeira, a partir daquele conselho, decidiu que iria fazer muito mais. Ela agora iria conversar com os doentes. Iria estar sempre alegre, não chorando. Iria cuidar deles com alegria. Mas principalmente daquela mulher de meia idade que tinha tido o derrame. E assim ela passou a trabalhar. Mas quando chegou o dia do Natal, a enfermeira-chefe chamou a jovem enfermeira e disse: você vai ter que trabalhar no dia de Natal. Mas era minha folga. Não, mas infelizmente a outra enfermeira ficou doente e você vai ter que trabalhar no lugar dela. E esta jovem enfermeira ficou muito contrariada, mas fazer o quê? Essa era a sua profissão. Se ela não trabalhasse, quem iria cuidar dos doentes no dia de Natal? Então ela se resignou e foi. E estava ali dentro da UTI, cuidando de todos, quando se aproximou daquela senhora que tinha sofrido o derrame. Chegou perto dela e disse: minha amiga, sabia que hoje é Natal? E ficou olhando para a doente. E a doente continuava imóvel. E ela ficou olhando para a doente, que tinha um tubo passando pela traqueia para ajudá-la a respirar. Ela estava ligada numa máquina que respirava por ela, totalmente inconsciente, com soro pingando o tempo todo na veia. Mas mesmo assim, a jovem enfermeira disse: pois é, hoje é Natal e eu queria comemorar o meu Natal com você. Feliz Natal! E ela se virou assim do lado para olhar a contagem, aquele conta-gotas do soro. E ela começou a olhar para o soro quando percebeu que a doente tinha virado o rosto, aberto os olhos. Não conseguiu falar nada, mas dava para se ver que o olhar era de alegria, de gratidão, e lágrimas escorreram da sua face. A jovem enfermeira, quando viu aquilo, sentiu uma alegria e ao mesmo tempo uma emoção muito grande. Se aproximou daquela senhora e a abraçou e disse: Feliz Natal, minha amiga, Feliz Natal para você. E as duas ficaram chorando ali. Foi a partir daquele dia que a jovem enfermeira compreendeu que ninguém é um vegetal, que ninguém está morto, que as pessoas lá, trancadas no corpo, continuam ouvindo, sentindo, continuam vivas, ainda que aparentemente mortas, ainda que tenham uma aparente morte cerebral, há uma alma dentro delas, há um espírito dentro delas, e este espírito, esta alma, não morre nunca, e também nunca perde a saúde. A jovem enfermeira compreendeu que a partir daquele Natal, ela havia recebido o maior de todos os presentes de Deus. Ela aprendeu como é que é dar o melhor a alguém que não pode agradecer e nem retribuir. Para sua felicidade, aquela doente virou a cabeça, abriu os olhos, sorriu, chorou. Mas mesmo que o doente não possa fazer isso, ele tem um coração que sente, uma alma viva dentro dele. E mesmo não podendo dizer obrigado, nem sorrir, nem chorar, de uma maneira muito especial, o seu espírito, a sua alma, estão agradecendo. A você que trabalha no Natal, cuidando de doentes ou de pessoas idosas, a você que não trabalha em hospital, mas também no dia de Natal está dando o seu plantão, a você que faz de tudo para que as coisas continuem funcionando, inclusive no dia de Natal, mesmo que até hoje nunca ninguém lhe disse obrigado, pois então agora você está recebendo esta justa homenagem. Parabéns a você, felicidades, muito obrigado por tudo e Feliz Natal.